Hoje uma conversa estressante foi que eu vi que o nosso amor acabando. Você já não me olha mais com sonhos, não me conta seus segredos, tá sempre me ignorando. Mudou até a cor dos seus cabelos, isso é um pesadelo que eu queria acordar. Eu acho que esse amor chegou ao fim. Você já não quer mais saber de mim. Eu não sei o motivo pra explicar. Eu sou um peso morto nessa casa. Seu amor já criou asas e tá querendo voar. Diz que é mentira, diz que eu tô enganado. Diz que me ama e que eu tô totalmente errado. Diz que me quer e vai ser a minha mulher e vai tá sempre do meu lado. Diz que é mentira, diz que eu tô enganado. Diz que me ama e que eu tô totalmente errado. Brigas banais só acontecem com casais que ainda estão apaixonados. Até a cor dos seus cabelos, isso é um pesadelo que eu queria acordar. Eu acho que esse amor chegou ao fim. Você já não quer mais saber de mim. E eu não sei o motivo pra explicar. Eu sou um peso morto nessa casa. Seu amor já criou asas e tá querendo voar. Diz que é mentira, diz que eu tô enganado. Diz que me ama e que eu tô totalmente errado. Diz que me quer e vai ser a minha mulher, que vai tá sempre do meu lado. Diz que é mentira, diz que eu tô enganado. Diz que me ama, eu tô totalmente errado. Brigas banais só acontecem com casais que ainda estão apaixonados. Apaixonados.